get it, yo. So then. Sério, nego. Por aqui é Rovereal Street. DJ Samu, beat louco. Família ML, família RZO. Mano, mal, mal. Meu parceiro de Goiânia. Salve, morto. VMG. Devemos pra ninguém. Sei. Licença, leque de lotes, excelência, deck. Não se intromete, abete, que gruda nos pede. Até tô fat track, no move de back, se cede. Grito torto esse tag, pra que não morra médio. Pra que meus mano não erre, fortalece o R. É o lado que não fere, se prefere, me defere. Mas se tem medo, berre. Vejo o exame nas alturas, furando pinturas. Movido de rupturas, mel que intriga puras. Por meus niggas securas, então a procura. Não em ferraduras, tira a chuteira de pintura. Campo no tipo intense, nem pense. Sou tubarão e mares londrinense. Eu lá do AB demente, se sinta excelente. Já tá colando com os meus, me faz ser contente. Mas incontente, os cúmulos de túmulo sonoro. Tristeza decoro, às vezes oro, não melhoro. Choro no poro, empolo, pobre que eu colo. Colabore que na tristeza a brisa da colo. Esfregue os olhos no carro e lave no álcool. Poli desse salto alto, utilizando talco. Quem não tem manha ruim, ensina sem ter paciência. Vida de certo, a tendência é desobediência. Fecho com quem eu tô com fome, rasguei o frio. Até de back, se eu choro, puta os beats que pariu. Mas onde é que cê vai? Te digo que eu não ligo, mas é só que vai. Mas onde é que cê vai? Te digo que eu não ligo, mas é só que vai. Viver, com licença, rapaz. Preciso gravar, mas eu preciso gravar. Que isso não é reggaeton, rap é o som. Os moleque é bom, é infecção. Tô no futuro igual Jetsons. Conexão, Londres, anexando os bondes dos Rex pras tracks. Melk, Sedec, Mortão, a secção. De dividir águas de mares, a divisão de pares são. As mágoas dos lares, duas vidas não ocupam uma só. Chegando o que virá, eu melhoro meus atos, meus passos e traços. Que faço não é fácil, de fato. Não é pro ser não, e nem pro ser irmão. A consequência da batida inspira minhas mãos. Isso é DJ Samu, pode chamar o Samu. Que o meu PM desse treme qualquer coração. De centro-oeste ao sul, ouvido o rap bate forte sem tomar pílula azul. Eu sabia que com o tempo muitos sumiriam. Apareceriam pros outros, mas no espelho não se viam cru. Tomando não adianta me chamar de Dru. Suas roupas é de rap, mas você não é nada nu. Isso é o que para a trilha, tô com o Mel que é a família. Sem maquiagem contra rapper é o que maravilha. Mas onde é que cê vai? Te digo que eu não ligo, mas é só que vai. Viver, com licença, rapaz. Preciso gravar, preciso gravar. Mas onde é que cê vai? Te digo que eu não ligo, mas é só que vai. Escrita com atenção, ao moldá-la, trancado naquela sala. Impulso lírica não se cala, embala saga sagaz, vivendo pelo aprendizado. Quanto mais aprendo, cresço alicerce do que julgo errado. Humanos valendo menos que algo material. Raça humana profana na insana, era do capital. Lavagem social cerebral. Yo, ditadura emocional. A tentação olhou bem, de fato já é normal. Nem é questão de falsidade que não consegue ser real. Vitrines, biquínis, luxo total. Uma gelada com os camaradas se tornou vital. Conforme que conforta, síndrome de egoísta. Já